dos 9 anos já tava roubando a milhão. Ninguém dá nada pra nós, tem que correr atrás do nosso direito. Calibre dela, calibre 380, pá. Já. Tô que tirar pra polícia já. Lá, lá, lá, lá. Já que na guerra nós tá pra trocar, ó. Cadê os lock, cima é a glock, costa rajada nos pela que pesa, atravessa os malotes. Desliga o holofote que o Hancock hoje vai dar aula. Trouxe uma Dustin, tá de cima com mais três refém na sala. Ha! Pra ensinar pra escusão como é que faz dinheiro. A planta igual da conta da traseira da Saveiro, contra a mão da vida vem. Nós matando a vida vai, com a mala cheia de ouro, dando fuga de Hyundai. Aqui o fim do arco-íris não tem ouro, tem um menor de óculos, verde de prata. Louco, piou no morro, doido pra apertar no soco. Bobo agora todo torto, a boca cheia de barato. Meu bonde tá o aço, de radinho que toca os donos da biqueira. Cala a boca, cabaçou, que o dinheiro sujou lá vem sem torneira. Sem fronteira, de bobeira, tô relax no duplex. E a grana do resgate do seu filho, meus mano tá sufruindo, comprando mais um Rolex. Tenho mais arma que joia, e pouca bondade não boia. De sangue só peita que moia, se pro meus irmão muito oia. Partido crime não apoia, cai a folha, se falha. A quebra tá pique troia, se puxou vai ter que atirar. Esses burguês se fazendo de alvo, é. Logo com meus irmãos em bom de tiro. Tô contando centavos, com uma ficha só o jogar ainda eu vi. Tô sem boi pra safado, o temer algemado e o dedo no gatilho. Já que eu nasci culpado, não faz diferença se eu matar seu filho, é. Sem dente na boca, como vai sorrir? Então bota na conta o que eu te pedi. Que os melhor da boca não vai repetir. Se passar da hora, nem vai despedir. Com um olho lá fora e outro no guri. Vai virar saci, se não engolir o choro. Noroeste apavoro, deixando de novo os alemão no soro. Sem levar desaforo pra casa, mete bala até eles voltar. Fortemente caneta com asa, bem difícil de vocês me alcançar. Mandei presa no busão da NASA, sua marquista facinho de eu pegar. Meu trabalho agora é cantar pelo brasa, e o hobby favorito só eu tenho mais arma que joia, e pouca bondade não boia. De sangue só peita que moia, se pro meus irmão muito oia. Partido crime não apoia, e cai a folha se falha. A quebra tá pique troia, se puxou vai ter que atirar. Nós só tem medo de Deus, malandro, não tem medo mais de ninguém, só de Deus só.